Pausa-livre, 3144. 3144, vento 220 graus com 5 nós. Aguarde a pista livre, o TAN 3144. Ciência, vai dar puta. Livre ao 6141. Ciência. 3144, pouso autorizado. Vento 250 graus, 10 nós. Positivo, pouso autorizado, 3144. Escuta, tem alguém aí, 4-1? Solo Sané 61, 4-1, boa. Chega, 61 no 4-1. Negativo, 1219. Mas tem algumas duas chamadas já. 141, Gabi. Poxa, é 1141, nós estamos autorizados para a Alfa, repórter da Juliette. Alfa, antes da Juliette. Então, 3216, está autorizado o táxi via Índia, ponto zero no zero, torre 1895, ajuste altímetro no 015. Índia, 18, decimal 95, tenha uma boa tarde, 3219. Um bom voo, tá? TAN 3144, solo aos 33, poderia confirmar se recebeu vento de cauda na final? Tinha 4 nós de cauda. 4 nós, ciente, libere a direita e chame solo em 1-2-1-9-9. 3-1-9. Solo Salvador, boa tarde, TAN 3144. TAN 3144, boa tarde, sou autorizado o táxi via Alfa, repórter da Juliette. Via Alfa, boa tarde, da Juliette. O Xalema é 1141, na ingresso Juliette, posição 0371. Afirmativo, ingresso Juliette, posição 0371. Muito obrigado. Paulo Salvador, é o TAN 3805, no portão meia dúzia, autorização para Guarulhos. TAN 3205, informação em Cruzeiro Azul, estou autorizado Guarulhos, nível de voo 340, decolada 1-0, curva à direita, saída da EL, Leda, transição ótima, Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa. Via Pedulo 1-0. Bridge, Pedulo Romeia, Belo Horizonte, Trive e após conforme rota. Controle Salvador, operem 1-19-8, transponder 5074. Guarulhos 340, decola da 10 direita da Euleida Mótica, intercepta o Pedulo 10 e vai conforme rota do próximo. 198, controle 5074, transponder, tá? 3805. TAN 3205, contentamento correto, estamos prontos para o estacionamento. Passará. Bom dia, passageiro 2262. Prossiga 2262. Autorização para a espera da conquista, 280. Gente, 2262, informação em curso azul, está autorizado vitória da conquista, nível de voo 180. Preparada 10, curva à direita. Saída Arbor, Elefa, após Oplo, após Conquista. O controle de Salvador, operem 119, decimal 8, transponder 5061. Negativo, autorizando nível 180 para o padrão conquista, 90 direita, Arbo, Elefa, ocular após conquista, 198 ao controle, 506 no transponder. Passar 2262, quanto já está correto, pronto, tiver acionamento. Entrar 2262. TAM 3144, ingresso Juliette, posição 09, parte 1, não fique atento à viatura fome. Ativo, ingresso Juliette, posição 09. Tá 3216, decolada 137, chame controle em 199.8. 198, tem uma boa tarde, 3216. São 3805, lá escutando o solo. São 3805, lá escutando o solo. Solo, boa tarde, TAM 3283. Formação Zulu, autorização Brasília. TAM 3283, aguarda cópia. Guarda. Pronto, cópia. Autorizado Brasília, nível de voo 360, vai decolar da 28, a curva à esquerda após a decolagem, na saída Elefa 1, via Upzulu 17, após a Pino e após com Conforto Rosa. Controle Salvador opera em 119, décima 8, transponder 5077. Firmando então, decolando da 28, Elefa 1. 28, a pista em uso agora é a 28. 360 Brasília, Upzulu 17 a Pino, decola curva esquerda na Elefa 1, 198, controle 5077, transponder, tá 3283. Tá 3283, o contagiamento está correto, estamos prontos para o feedback e estacionamento. Salvador, TAM 3205, feedback de estacionamento no portão Beatuta. TAM 3205, iremos modificar sua saída. Pista em uso agora é 28. Então, vai decolar para Guarulhos, permanece o nível, a rota, porém, decolado 28, curva à esquerda após decolagem. Saída da EL, Leda Motiva. Positivo, já está 28 agora, decola com a da esquerda, fazendo a mesma saída, TAM 3205. 3805, coordenando com a equipe de solo, chama em pronto, tá? Quartarão, 3805. Solo Salvador, voo 9037, gente da Bravo. O solo Salvador, o passarinho 62 para o pushback acionamento na posição 2R2 Romeu no baixo 3. Gente, passarela 2262, informa que a pista em uso agora é a 28. Então, seu irá decolar da 28, a curva à esquerda após decolagem, saída Elefa 1. Bom dia, pista 28, Elefa 1 com curva esquerda, está pronto para o push acionamento. O 2262, corre aqui que pediu só o chão pronto, táxi. Gol 9037 da Bravo 1, para ação. Gol 9037, a informação em curso é a Bravo, um instante cópia. Gol 9037. Solo, confirma, é Elefa 1 no Alfa ou Elefa somente para o passarinho 262? Elefa 1. Elefa 1. Gol 9037. Tá pronto, cópia? Pronto para cópia, Gol 9037. Está autorizado São Paulo, nível de voo 380, decola da pista 28, vai efetuar a curva à esquerda, após decolagem, saída da El, Leda, transição Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa, via Upzulu 1-0, Bridge, Upzulu no meio, após Mukti, Mike, Uniforme, Kilo, Delta, Índia, e após conforme rota. O controle de Salvador opera em 119, décima 8, transponder 5-1-1-4. Autorizado São Paulo, nível 580, decola da 28, curva à esquerda, Israel, Leda, Motiva. Upzulu 1-0, Bridge, Upzulu 1-6, após contato de dano. Controle 198, aciona 5-1-1-4, gol 9037. O gol 9037, contagiamento está correto, chame pronto, pushback treinamento. Semana próxima. Salvador, boa, Morte Severo 63, número 5, sinal baixo, travou 28. Oxalé 63, 15, QNH 10, 15, vento 2, 20 graus, com 7 nós, livre pouso, pista 28. Para 1014, o autor 15 ou 1014, autorista? 10, 15, Oxalé 63, 15. Ok, 15, perdão. É, autorizado pouso 28, Oxalé 63, 15. 805, solicito saúde, tá? POB 183, alterna com fim, com 4 horas e 10 de autonomia. Então, 3805, está autorizado o táxi via Juliette, Alfa, no ponto 028, chame a torre 118, 95. Fique atento, após a decolagem, manter proa até 3 mil pés. Juliette Alfa vai chamar a torre quando pronto. Ponto 328, mantém a prova até 3000. 3805. Passarelo 2262, 42, equipe de solo, chame pronto, tá? Charlie, pode chamar para o táxi, para ver do 2268. O 2262, correndo com a equipe de sol, efetuou o pushback de modo a deixar a frente da aeronave voltada para a táxi quilo. Tá, deixar a frente da aeronave para a posição quilo, confirma? Afirmo, para a frente da posição quilo, você irá sair quilo alfa. Quilo alfa. Solo, botar 3283, no portão 08, solicita acionamento na posição. Portão 3283, conecta equipe de solo, chame pronto para o pushback. Pode chamar para o pushback 3283. Solo em 1, 21, decimal 9. Na esquerda 219, eu chamei a 315. Oi, Salvador, boa tarde, Oceaner 6320, final 20, final 28. Oceaner 6320, continua a aproximação, aguardando pista livre, QNH10 no fim. Aguardando pista livre, 6320, pista seca? Seca, obrigado. Oceaner 6315, agilizando por gentileza as manobras e mantém a posição anti-ingresso na Índia. Gente, anti-ingresso na Índia, Oceaner 6315. Oceaner 6320, cheque o trem. Baixou e travou. Oceaner 6320, livre pouso pista 28, vento 230 graus, 0612 de nós. Livre pouso na 28, 63, 6320. Oceaner 6315, na escuta do solo. Solo, Salvador, Oceaner 6315. 6315, estou autorizado, táxi, Apache 1 para a posição 05 do Apache 1. 05, obrigado, 63. Oi, Salvador, está 3805, boa tarde. Próximo ano, ponte, espera até 22, está pronto. Puxa 3805, reporte no ponto de espera da Golf. Tá pronto, senhora, tá no ponto de espera já. Puxa 3805, ali mantém cabeceira 28. Ali mantém na 28, 3805. Oceaner 6320, solo 56, libere primeira esquerda, mantenha a posição anti-ingresso na alfa e chame o solo em 1021, decimal 9. Ok. Livrando, mantenha a alfa 1219, 6320. Alô, Salvador, Oceaner 6320 na Delta. Oceaner 6320, ingresso na alfa, reporte antes de Juliette. Alfa, reportagem da Juliette, 6320. Então, 3805, livre decolagem pista 28, vento 240 graus, 079. A ponto espera da 28, chama a torre 1895. Informa a restrição que após a decolagem irá manter proa até 3 mil pés. Positivo, quilo alfa no ponto espera 10895 da 28. Após a decolagem vai manter a proa até 3 mil pés, passarei 2262. 2262, assiste altímetro no 015, bom voo. Obrigado, bom trabalho. 4, chegou mesmo? Siga. Perdão, 3486, informação Bravo, para autorização mensagem. O TRIP 5486, guarda cópia. Claro. Oceané 6320, ingresso de Juliette, posição 0271, não? Juliette, posição 2, 6320. Essa área 5958, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, QNH1005. 05, aguardando o contato com o Bravo 50. 3805, decolado ao 58, chame controle em 199, decimal 8. 198, boa tarde. Força Aérea 5958, VIP checado, aguarde de contato visual da Torre. Tá bom, fica. O 35486, é pronto, cópia? Pronto, cópia. 5486, estou autorizado, Serra Bravo, Lima Eco, nível de voo 200, decola da 28, Pissenguso 28. Com curva direita, pós decolagem. Saída Momo, após voa Vatap, após prossegue direto conforme roda. Controle Salvador, opere 119, décimo 8, transponder 5110. CP 5486, autorizado para lençóis, nível 200, decola 28, curva direita, saída Momo, após voa Vatap, após Vatap, direto DCT, lençóis. 198, frequência do controle, 5190, transponder, 5486, tá no parte 3. 5486, parte 3, curva direita, após decolagem, pronto, para o tiver funcionamento, 5486. Que bará. Tá 3283, tá pronto pra pushback. Então, 3283, coordena com a equipe de solo, chame pra um táxi. Coordenação, chama táxi 3283. FAB 5958, livre pouso, pista 28, vento 240 graus, 0 na frente. Livre pouso, pronto. Estacionamento 35286, 5486, perdão. 5486. Coordenem a equipe de solo, de modo a deixar a frente da aeronave voltada para a taxi Kilo. Chame pronto, táxi. Trip 5486. Frente da aeronave para a taxi Kilo, táxi Camará. Da passagem do tráfego, a linha mantém na 28, passaredo 2262. Força Aérea 5958, solo 03, libere à direita na taxa do hotel e ao estacionar, frequência livre. Passarelo 2262, conforme coordenação, manterá a proa até 3000 após iniciar a curva esquerda. Positivo, após a decolagem, manterá a proa até 3000 depois curva esquerda. Passarelo 2262, autorizado decolagem de pista 28, vento 220 graus, 059. Livre decolagem, qual vento? Autorizado táxi Aquilo Alfa, ponto para da 28, chame a torre em 11895. Ajuste altímetro no 015, informa a restrição de que o senhor mantenha a proa até 3 mil pés após o decolagem. Gente, livre táxi, se vier aqui no Alfa, no ponto de parada 28, chama 1895, vai manter a proa até 3 mil pés após a decolagem, o TRIP 5486. Siga para 301. Passarelo 2262, decolado ao 05, chame controle em 119.8. 198, obrigado. Tampa é o D 180, 3 horas e 35. Alterna Ribeirão Preto para o táxi. O TAM 3283, está autorizado o táxi via parte 1, táxi aí, Juliette, Alfa, até o ponto para da 28. Ajuste o altímetro no 015. Informo que você mantém proa após decolagem até 3 mil pés. Afirmativo, então táxi via Juliette, Alfa, ponto espera. Com 1015, mantém pro até 3, meu, tá 3, 2, 2, 3. Patrulha 03, somente confirmando, a intenção é decolar com proa sul, corredor forte? O Patrulha 03, livre o acionamento, reporta quando pronto para o táxi. Patrulha 03, autorizado o táxi, chame na taxi Oscar. Gol 9037, qual é o que me dissolve? Chame pronto, táxi. Se tiver que ser a minha coordenação, posso entrar para o táxi. Gol 9037. De decolagem direto do pátio? Gente, o Patrulha 03 autorizado a decolagem. Reporte quando fora do solo, o QNH 1015 e o vento 210 graus, 099. Torre Salvador, bom dia, Tripe 5486 no ponto de esperada 28, pronto. Tripe 5486, alinhe e mantém cabeceira 28. E mantém 28, 5486. A fora do sol, patrulha. Patrulha 03, decolado ao 09, prossiga a corredora Xé e chame o controle em 119.8. Prosseguirá para Xé 119.8 para o patrulhar. Tripe 5486, somente confirmando, manterá a proa até 3.000 pés, conforme coordenação. Paciente da instrução 5486, alinhado próximo a 28. Tripe 5486, livre decolagem pista 28, vento 230 graus, 04 nós. Informo um helicóptero, um Bravo 407, à sua esquerda, prosseguindo via corredores, não interfere com a sua decolagem. Livre decolagem 28, tripe 5486, acidente do tráfego. Tripe 5486, decolado ao 111, chame controle em 119.8. 198-5486. Eu firmar 437 de autonomia? 417. 417. Está autorizado o táxi via parte 1, taxi Juliette, taxi Alfa, até o ponto de parada da 28, na Golf. O... chama a torre em 11895, ajuste altimetro 0015, informa que irá manter proa até 3 mil pés após a decolagem. Consciente livre, está 41, direto alfa, seu ponto de espera da 28 na Golf, lá 11895, e vai manter 3 mil pés, é, o eixo até 3 mil pés, com ajuste de 20, de voo 9037. Contador está correto. Chame a torre em 11895, bom voo, gol. 1895, obrigado, gol 9037. Somente confirmando, manterá a proa até 3 mil pés? Afirmativo, mantém a proa até 3 mil, TAN 3283. TAN 3283, livre decolagem pista 28, vento 200 graus, 059. Livre decolagem, TAN 3283. Luiz Salvador, boa tarde, gol no 885. E ele é Lula da 28. Salvador, gol no 885. Gol no 885, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, QNH 1015. E 15, aguardando autorização. Delta 3283, decolado aos 14, chame controle em 199.8. É 98, obrigado, boa tarde. Gol 1885, cheque o trem. Passou e travou, 85. Gol 1885, tráfego avistado, livre pouso pista 28, vento 2, 20 graus, 059. Livre pouso na 28, gol no 885. Salvador, gol 9037, boa tarde. Gol 9037, boa tarde, recorde quando no ponto espera da Gol. Espera quando no ponto espera, gol 9037. Gol 9037, ponto espera, da 28. Gol 9037, ali mantém cabeceira 28. Ali mantém 28, gol 9037. Solo aos 17, libere primeira à esquerda, mantenha a posição antes de ingresso na alfa e chame o solo em 121, decimal 9. Viva, mantém, chama o solo no 885. Solo gol no 885, livrando via delta na sua escuta. Gol 885, está autorizado alfa Juliette para a posição 06 do Pat 1. Alfa Juliette pro 06, boa noite. 230 graus, 079. Livre decolagem na 22, voo 9037. Torre, boa tarde. O azul 4116, final de 8 milhas. Azul 4116, continua a aproximação, aguardando pista livre, QNH 1015. Livre 15. Salvador, Oxamer 6315 na ponte 63, entra na informação Bravo, autorização para Guarulhos. Oxené 63, 15, vamos encostar Bravo, um instante com a por gentileza. Guardando qual saída, por favor? Da El. Da El, obrigado. Azul 41, 18, cheque o trem. Machado Lavado. Ciente, livre pouso, pista 28, vento 210 graus, 049. Livre pouso, pista 28, 41, 16. Confirme, solo, mudou a pista em 010 ou continua 28? 28. Xené 63, mas pronto, cópia. Firmo. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360, pista 1128, curva à esquerda após decolagem. Saída da El, Leda, Motiva, Mike Oscar, Vitor Alfa. E apesulo 10. Após Bridge, apesulo 16, Belo Horizonte, Trive após conforme roda. Controle Salvador, opera em 119.8, transponder 5132. Autorizado nível de voo 360 para Salvador, decolagem 18, curva esquerda da Euleira Motiva, apresulou 10, até Bridge, apresulou 16BHZ, depois Trive, pós-postas 19.8, frequência do controle 5132, transponder 2.6315 na ponte 3. 6315, atendimento está correto, estamos prontos para o tiver acionamento. Informe que o senhor irá manter proa até 3 mil pés após a decolagem. Proa 3 mil após o quê? Pronto, cópia. Avião. 3193, está autorizado Galeão, nível de voo 360. Vai decolar da 28, a curva esquerda após decolagem. Saída da El, Leda, Motiva, Mike Oscar, Tango, Vitor Alfa. E aí, apesulo 10. Smap, Lúvito, Barbacena e após conforme rota. Controle Salvador, opera em 119.8, transponda 5142. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 28, curva esquerda, da El, Leda, Motiva, apesulo 10, Smart, Lúvito, Barbacena. Controle 198, aciona 5142, transponder 193. 19, correção 121, decimal 9. Não, solo 121, decimal 9, azul 4196. Agora azul 4196, Pedro. Azul 4116, está autorizado a táxi Alfa Juliette, posição 08, pátio 1. Alfa Juliette, posição 8, pátio 1, azul 4116. Voo 2018, cheque o trem de pouso. Agora sim, baixado travado. E só confirma o vento, por favor. O vento 210 graus, 049. Livre pouso, pista 28, voo 208. 208, ali no pouso. Aqui nós estamos tendo vento de 130 com 12. Estamos tendo uma componente de cauda de, no momento, 10. Gente, o 208, o nosso vento aqui que a gente paga, na verdade é o vento de superfície da pista. Tá de 107. Mais grato pela informação. Nada. 018, solo os 25, libere primeira esquerda, mantenha a posição anti-ingresso na alfa, fechando o solo em 121, decimal 9. Primeira esquerda, mantenha a posição, chamando 209. Gol 209. Alô, Salvador. Boa tarde, gol 208, livrando a 50. Foi 2018, boa tarde, ingressa na alfa 204. Alfa para o 4, 208. Salvador, muito boa tarde, Xanar 6142, sentido Bravo, autorização recebida, 390. O Xanar 6142, eu posso pegar o 3350, copia. Afirmo, copia. O Xanar 6142, autorizado Recife, o nível de voo 350, vai decolar da 28. Com a curva à direita após a decolagem, saída Aron, Aron. Vieram para o eixo 58. O controle Salvador Pérez 119, 18, transponda 5147. Sente, autorizado Recife, 350, decolada 28, curva à direita, saída Aron, prossegue a via para o eixo 58. Controle 198, aciona 5147. O 6142 na ponte 5. 6142, contagiamento correto, pronto para o tiver estacionamento. 6142. Bem, 142, só voltando. Gente, isso aí será Aron, Aron. Saída Aron, transição Aron, é isso? Aron, direto Recife, o 6142. Oi, tio, então está autorizado a sair da Aron, após Aron, direto Recife, 6142. Victor, Janeiro 6326, final 28. Oxenai 6326, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, QNH10, no 5. Guarda a pista livre 6326. Oxenai 6326, cheque o trem. Baixar travado. Tráfego avistado, livre pouso pista 28, vento 2, 40 graus, 059. Livre pouso 6326.